seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E os filhos de Deus se ajuntem nesses últimos tempos e louvem em uma só voz: Santo, Santo é o Senhor. Apocalipse, templo sou. Oh no, oh yeah. Templo sou e APC. Oh yeah, oh no. Apocalipse, templo sou. Oh no, oh yeah. Templo sou e APC. Você está pronto pra isso? Sim, eu tô. Você está pronto pra isso? Sim, eu tô. Você está pronto pra isso? Sim, eu tô. Digam sim, eu tô. Juntou a treta com o 13 e o bagulho endoidou. Muita atriz. O tempo fechou, a bomba que faz tremer o inferno agora estourou. Não resta mais nenhum. A promessa se cumpriu, não sobrou inimigo algum. O remédio pro veneno da mordida da cobra é a palavra de Jesus que eu te apresento nessa hora. A maldição era perpétua até o céu do sangue escorrer. O domínio do diabo não controla mais você. Quem manda na sua vida é Jeová Jirê. Mais forte que o aço, que o poder da pólvora, é o braço de Jesus Cristo, o rei da glória. 1, 2, 3, todo mundo grita viva. Viva! Apocalipse, templo sou, tem a chave da vida. Oh yeah, oh no. Apocalipse, templo sou. Oh no, oh yeah. Templo sou e APC. Oh yeah, oh no. Apocalipse, templo sou. As forças, o som e o hip hop unindo as raças, alívio pras massas, caixa d'água e sete taças, sem inveja ou divisão, unidos numa só canção, fortalecendo a corrente, nem frio nem morno aqui é quente. Luna rima e eu cantando o refrão. E pra ficar diferente, de vez em quando a gente troca então. Se você gosta de ser surpreendido, então fica ligado. O nosso Deus vai te tocar e vai ser embaçado. Uma só fé e um só Deus, Ele protege os que são seus. Em um só coro, em uma voz, ouvemos, pois cuida de nós. Alívio, Deus me dê por favor. Confio no meu Redentor, que sempre me amparou. Oi, oi.